Bom dia, igreja. Ao longo dos 3 últimos anos foi lançado um desafio à igreja. Quero te ler a Bíblia toda num prazo de 3 anos. Um capítulo, um único capítulo por dia. E ao final de 3 anos a Bíblia estaria toda lida, o projeto Ebal. Isso foi concluído no ano passado. E agora surge um novo desafio, o projeto Ebal 2. Repetir a dose. Um capítulo por dia. Ao final de 3 anos, tem a Bíblia toda completa. Tem a Bíblia toda lida. A forma de lembrar desse desafio, ela vai ser um pouco alterada esse ano. Nós vamos trabalhar, à medida do possível, todos os domingos, algumas pequenas reflexões. Reflexões em cima do texto que vai ser lido na semana seguinte. E o objetivo é que ela comece a partir dessa semana agora. Então surge para você agora o desafio. Se você não tem uma programação de estudo bíblico, de leitura bíblica diária, devocional, passe a adotar esse devocional. A partir de amanhã, leia o capítulo 1 de Gênesis. Terça-feira, o capítulo 2 de Gênesis. E daí para frente. Vamos ler a Bíblia toda ao final de 3 anos. Eu queria só discorrer um pouquinho no dia de hoje sobre algumas coisas que você pode encontrar no livro, nesses 7 capítulos, que você, se tiver interesse em se consagrar mais a Deus, em aprender mais de Deus e ter uma vida cristã mais próxima da razão da sua vida, você vai aprender, vai estudar durante esses capítulos. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1:1, a gente vê aquele versículo, talvez um dos mais conhecidos, do povo evangélico. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aqui a gente aprende quem é o autor da vida. E se ele é o autor da vida, Deus, o criador da vida, ele pode nos ensinar quais são os caminhos de vida para você. Porque ele foi quem deu a vida. Nosso Deus é o criador da vida. Não só o criador da vida, mas também o sustentador da vida. Se você abrir em Gênesis 2, capítulo 6, você vai ver que brotava água da terra que irrigava toda a superfície do solo e assim alimentava a terra. Deus não só deu a vida, como também sustenta a vida. Deus não só dá a vida e sustenta a vida, como abençoa a vida. Gênesis 1:28, Deus abençoou. Ele disse, sejam férteis e fecundos. Nós temos um Deus que dá a vida, que sustenta a vida, que abençoa a vida. E que dá sentido à vida. Hoje, essa semana eu estava conversando com o meu chefe, e ele falou, ainda não entendi por que eu existo, que eu vivo. E eu falei, claro, se você pensa que a sua vida se resume a esses poucos anos, a Bíblia diz que você é das pessoas mais miseráveis mesmo. É daquelas pessoas que não têm realmente um sentido de vida, que vivem a miséria da vida. E ele falou, eu não acredito em eternidade. E Deus um dia há de sensibilizá-lo e trocar esse pensamento dele. Porque eu não consegui convencer. E seria muita pretensão da minha parte convencê-lo. Mas o Espírito Santo convence. Mas o nosso Deus é o Deus que dá vida. É o Deus que sustenta a vida, que abençoa a vida e que dá sentido à vida. Em Gênesis 2:15 a gente vê Deus dando sentido à vida do homem. Colocando o homem para cuidar do jardim, para cultivar o jardim. E mais do que isso, Deus cria a vida, sustenta, abençoa, dá sentido. Mas mais do que isso, o homem resgatou a vida. Porque enquanto nós estávamos mortos em nossas ofensas, delitos e pecados, ele nos deu uma nova vida. E essa restauração é muito importante. Restauração que a gente pode ver no capítulo 3, versículo 21, quando Deus vestiu de pele o homem que se encontrava indigno por estar nu. Esse é o caminho de vida que Deus dá. Não é à toa que a Bíblia fala, há caminhos que o homem parece direito, mas seu fim são caminhos de morte. Mas diz também que o caminho do homem que segue a Deus é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. O autor da vida é Deus. Ele cria vida, abençoa, sustenta, dá sentido, restaura. Mas existe outro caminho, o caminho da morte, que a gente vê também relatado nesses primeiros capítulos de Gênesis. O caminho da morte, o homem conhece. Primeiro, quando não dá ouvidos a Deus e dá ouvidos a outras vozes. Foi o que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, versículo 13, quando a mulher disse: foi a serpente que me enganou. Quando a mulher sabe tudo que Deus fala. E quando a gente fala para a crente sobre qual é a vontade de Deus, ou o padrão correto de seguir, todo mundo tira nota 10, todo mundo sabe, responde de A a Z. Pergunta para qualquer pessoa, às vezes, no mundo, o que é o certo, todo mundo sabe responder, na teoria, nota 10. Na prática, não sei se é nota 10. Acho que não. Pelo menos na minha vida eu tenho certeza que não. Mas, na teoria todo mundo sabe, como Eva sabia. Olha, eu posso comer de todo o fruto da árvore, mas dessa árvore eu não posso comer. Mas a serpente fala: não, pode comer sim, não vai morrer não. E aí a mulher cai naquilo que a gente sabe de cor e salteado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ela viu que aquilo era, que a fruta era bonita, a concupiscência dos olhos. Ela viu que aquilo era gostoso, versículo 6, né? É agradável ao paladar, concupiscência da carne. Ela viu que aquilo era desejar para obter conhecimento e ser igual a Deus, a soberba da vida. E ela deu ouvidos à serpente. Dá ouvidos à serpente significa caminho de morte. Caminho de morte também é quando a gente perde a razão e fica furioso. E Deus, quando viu Caim, em Gênesis 4, versículo 6, falou: por que se transformou o seu rosto? E falou um pouquinho antes: por que você está furioso? Quando a gente está furioso, o nosso rosto demonstra. A gente quer esconder, às vezes, uma frustração, uma mágoa, um rancor, não consegue. E a fúria, ela faz a gente tomar decisões impensadas, é caminho de morte. Como caminho de morte também é a vingança. Vingança é muito bacana, né? É engraçado a gente ver a atitude do homem, e não só a sua, como a minha também, na hora da vingança. É igual essa de Lameque, Gênesis 4, 23. Eu matei um homem porque ele me feriu. Matei um menino porque ele me machucou. Ou seja, se alguém me dá um soco, eu dou 2 no lugar. Se alguém me chuta, eu dou 5 chutes para descontar. Eu já cobro com juros e correção monetária. Toda vingança é assim. Toda vingança, ela é injusta. A pessoa, para fazer justiça, acaba sendo mais injusta do que o primeiro. A vingança é caminho de morte. Claro que aquele que levou depois 5 chutes faz a conta, 1 menos 5 é 4, então eu tenho que retribuir o que ele me deu a mais, vou dar 8. E aí vai, né? A vingança é caminho de morte. A fúria é caminho de morte. O ouvir conselhos errados é caminho de morte. Como caminho de morte também é a perversidade. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor a perversidade do homem. E essa perversidade, ela envolve muitas e muitas coisas. Ela envolve a prostituição, ela envolve o relacionamento sexual ilícito, como dizem capítulo 6, 1, Porque achei bonitinho, já vou lá e já catei já fiz o que eu tinha que fazer. Porque eu acho que eu tenho razão, eu vou me encher de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. E tudo isso é perversidade. O homem tem um coração inclinado hoje para a perversidade, por causa do pecado que impetrou na terra. E tudo isso é caminho de morte. A morte física, a gente vê a limitação da idade do homem. O homem que vivia 900 anos, agora passa a viver 120. E depois no livro de Salmos, em Salmos capítulo 90, passa a viver 90. E hoje quem vive 90, levanta a bandeira e chacoalha, né? Porque está ótimo, que bom. Hoje é 80, 70. É o homem se definhando. E o que define o homem? O pecado. É só você ver a imagem, o rosto das mulheres que viveram uma vida ao lado de Deus. Que tiveram dores durante a vida, como tiveram também as mulheres, os homens, que não seguiram o caminho de Deus. Passaram por tribulações tanto quanto. Só que o rosto, depois de anos calejados, pelas dores da vida em geral, continuam formosos. Diferente de muitas pessoas que não têm a Cristo. Se desgastam, se corrompem com muito mais rapidez. Por quê? Porque os caminhos de vida e os caminhos de morte fazem a diferença. A vida do homem foi se reduzindo. O período de vida do homem foi se reduzindo. A morte física. A morte espiritual também. Porque o homem passou a ficar afastado de Deus. E aí tem vergonha de se achegar a Deus. E quando a gente vê bem claramente a consequência do pecado, é quando Caim mata Abel, e aí ele fala, agora eu vou viver errante pela terra, porque as pessoas vão querer se vingar e vão querer me matar. Então Deus põe um sinal em Caim, fazendo com que ele agora ficasse separado, preservado a sua vida, mas um sinal que marca também o seu corpo, que marca a sua personalidade, e que é sinal da morte que se avizinha. A gente deve aprender com os homens que andaram com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E a gente vê uma palavra linda lá. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E acho que foi um andar tão íntimo, tão próximo, que fez com que Deus o tomasse, sem que ele conhecesse a morte. O caminho da vida está em andar com Deus. E ele não simplesmente andou com Deus e porque Deus achou ele legal e vamos passear. O propósito de vida de Enoque já tinha sido cumprido. Por ele andar com Deus, o propósito de vida de Enoque já tinha sido cumprido. O filho de Enoque foi o homem que mais viveu em toda a terra. Só não viveu menos que Enoque, porque Enoque não morreu. Mas o filho de Enoque, Matusalém, foi o homem que mais viveu. É sinal de que o andar com Deus produziu frutos sobre o próprio filho. E quando a Bíblia fala sobre a geração abençoada até a quinta geração, é uma consequência natural, porque quem anda com Deus vai ensinar os seus filhos a andarem com Deus. Isso fez com que Metuselá fosse o homem que mais viveu sobre a terra. Sem contar que da geração de Enoque, uma geração muito próxima de Enoque, saiu Noé, que transformou, que também andava com Deus e que foi usado instrumento de Deus para uma purificação na terra. Enoque foi bisavô de Noé. E quando Noé nasceu, você vê que o avô, que o pai de Metuselá, né, o avô, o pai de Metuselá, o neto de, de Enoque, já tinha abençoado Noé, dizendo, versículo 29, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. A terra foi renovada, e o instrumento de Deus usado pela renovação foi Noé. Tudo isso é para você meditar. Como é bom, como é importante andar com Deus. Como é importante não ir pelos seus próprios caminhos, porque é caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Mas andar nos caminhos que Deus estabelece. É muito fácil eu julgar e questionar a Deus. Fazer como o meu chefe. Não! Olha, pela minha experiência, minha mãe passou por isso, por isso, por isso. Por isso eu sei que não existe aquilo. Porque A mais B é igual a C. Ótimo. Eu também tenho as minhas razões. E posso inventar 1 milhão de razões, e a gente inventa mesmo, para não acreditar em Deus e querer seguir o nosso próprio caminho. Mas o caminho de Deus leva à vida. O caminho do homem é caminho de morte. Para a gente concluir, eu quero falar que a vida física e a vida espiritual, ou a morte física e a morte espiritual, sempre vão andar juntas. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, que os seus dias serão prolongados. Essa é a promessa de Deus para esse mandamento. Mas independente de existir uma promessa para outros mandamentos, eu posso te dizer, os outros mandamentos também vão prolongar a sua vida. O cumprimento dos outros mandamentos também prolongarão a sua vida. Numa época em que Deus já tinha reduzido a idade do homem a 120 anos, Noé viveu 960 e tantos anos. Aí alguém pode falar assim, não, mas esses 120 anos é só para depois do dilúvio. Pois é, mesmo depois do dilúvio, Noé viveu 360 bolinha anos. Mesmo depois do advento do dilúvio. Noé, o dilúvio chegou quando Noé tinha 600 anos de idade. Ele teve seus filhos aos 500 anos de idade. E no capítulo 8, no capítulo 9, versículo 28, eu vejo que Noé viveu 350 anos a mais depois do dilúvio. E que morreu com 950 anos. Ele seguiu o caminho que Deus mandou. A despeito da zombaria, a despeito das adversidades, a despeito do que as outras pessoas faziam, Noé seguiu a Deus e conheceu a vida espiritual e a vida física, porque ele estava ao lado de Deus. E o meu convite a você é esse hoje. Não siga os seus próprios caminhos. Mas veja se os seus caminhos, confronte os seus caminhos com o que Deus fala. E opte, e faça a opção pelos caminhos da eternidade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. E fica o convite para que você leia durante essa semana. Gênesis capítulos de 1 a 7. Termina o domingo no capítulo 7, pelo menos. E dê continuidade daí para frente à leitura da Bíblia. Porque eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Vamos orar? Querido e eterno Pai, que a tua palavra guarida em nossos corações. Que a tua palavra seja o norte das nossas decisões. E que a tua graça esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.